Esse som é para aqueles que caíram e levantaram do chão por muitas vezes e que ainda estão na luta. Não desacreditem, vistam sua armadura. Eu sempre fui subestimado, ouvindo que eu era fraco, que eu não tinha futuro, que eu era um derrotado. Eles falavam que meu sonho era pra deixar de lado, pois queriam que eu também fosse um desacreditado. Olha bem, eu caí, mas levantei. As pedras no caminho, num castelo transformei. Mas não cheguei, onde eu sempre sonhei. Muitos perderam a fé, mas não desacreditei. Passo a passo, eu sigo em frente. E se eu cair, eu vou levantar sempre. Aprendi que o vencedor é aquele que insiste. Única luta que se perde é aquela que se desiste. Eu vou provar quem eu sou. Fé inabalável pra mudar o mundo. Minha força de vontade é forte como um meteoro. Eu vou provar quem eu sou. Fé inabalável pra mudar o mundo. Que brilhe o meu cosmo. Minha força de vontade é forte como um meteoro. Quantas vezes falhei, mas não desacreditei. Resisto como ninguém. Fé inabalável que de pé me mantém. Olha bem, eu marquei no meu coração. Por aquilo que eu amo, vou fazer a proteção. Como um guardião, com determinação. Que não brilhe minha estrela, brilhe a constelação. Mesmo que a chance seja uma em um milhão, eu vou tentar, até meu corpo ir pro chão. Eu não me entrego não, tenho motivação. Minha fé é inquebrável, meu sonho não é em vão. Eu vou provar quem eu sou. Fé inabalável pra mudar o mundo. Que brilhe o meu cosmo. Minha força de vontade é forte como um meteoro. Eu vou provar quem eu sou. Fé inabalável pra mudar o mundo. Que brilhe o meu cosmo. Minha força de vontade é forte como um meteoro. Tamo junto. Ouve aí. Cair uma, duas, três, ainda é pouco. Que me derrubem mil vezes, vou me levantar de novo. Lapidado pela vida, refinado pelo fogo. Renovando a minha força, de bronze para ouro. Passo a passo, eu sigo em frente. E se eu cair, eu vou levantar sempre. Aprendi que o vencedor é aquele que insiste. Única luta que se perde é aquela que se desiste. Player Calls, mais uma vez. Eu vou continuar e nada pode me parar, porque vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Eu vou provar quem eu sou. Fé inabalável pra mudar o mundo. Que brilhe o meu cosmo. Minha força de vontade é forte como um meteoro.